hoje é uma tradição. As barras soltas, só let me introduce. O caminho sem voltas, leva em conta que só agora vem o segundo projeto do boy. Manos querem falar do tempo, shit, qual foi, man? Vos dar ouvidos, a paciência tá over. Aprecio o moço, falam-te só com o Ginho, Kenny Roger, de 16 para 20. Mas stress é como beatmakers, não é com mangas que se intitulam best rapper. Não esforço reconhecimentos, estou na back, Scarface, cabeça de cartaz no black. Check what I made, isso foi só com uma tape. Tô a falar sério, Deus não acontece só na Mirren Rules, é mais de onde eu venho. E pra ser sincero, devia ter aqui o World Trophy. Se eu não trouxe o Duff pela shit que ele tem com Black Off. Yeah, mas numa merda que se ultrapassa, man. Yeah, quantas niggas? Yeah, continuem a mandar disso, dizem que o silêncio também incomoda. Tô bored com rap, não querem que tipo de resposta essas vossas linhas. Um dia uma puto vir responde, se não for o bando, meu nigga Edson vos sacode. Nunca vou pro estúdio à toa por qualquer um destes rappers. Não dou-me tempo a bitch ass niggas que ainda estão a level. Cuspo feio, mas feio mesmo com o rosto apelativo. Respeitando os mandamentos, o cuspo duro e nocivo. Cuspo bruto e ativo, desde o princípio mesmo rejo, mesmo com preguiça. Foram quatro tapes no mesmo ciclo. Oh, yeah. É um grande death, niggas. Yeah, eu me liga Black Off, NTA, último Dan. Sabem como é que é? Já mandar aqui um props aos meus homies que estiveram ligados a esse mambo. Props and shit, you know what it is. Audaz, more homie, what's up? Braulio, Girard, Sanopa, yeah, Vírus, Hostile, yeah. Stigma, Cerebelo, Pornoground, what's up? I am Célio P, yeah. Adilson Camacho, SOS, Black T, yeah. Vulcânico, Horde Trap Soldier, what's up, homie? Edlazio, Duff, Cateto Oposto, sup? DH, my man, DJ my man, yeah. Começo, Mongrini, o nigga Xanax, what's up, dude? Pli Black, prenda, yeah. Cisa, mo puto, yeah. Danny, yeah, Jay Gabriel. Sempre, man, sempre. Double D, sabe, baby? Yeah, Yeah, how you feel? Niggas da tudo na faixa, não estava à espera, né? Pensaram que era Cristo, não, é o Grand Dev, é o Black Off na fita. Não estavam à espera, né? Agora que você vão sentir o verdadeiro underground, motherfucker, não estavam à espera. E a X10 na casa, e sem lusofonia, sem Angola pro mundo, não estavam à espera, né? Isso é pras ruas. Estamos a enfeitar, pior que praga, pior que corona. Bora. Esse cara é doente, devia ter 10 contas, né, Diego?